coração. Devoção, palmada, lágrimas, conselhos, proteção. Carão, remédios, orações, ternura, educação. Honestidade, solidariedade, amor, perdão. Leva os momentos felizes em mim. Viu, mãe? Quanta coisa bonita você me deu. Pode ficar tranquila que eu estou bem. Bem agasalhado, bem alimentado e com saúde bem sã. Viu, mãe? Quanta coisa bonita você me deu. Pode ficar tranquila que eu estou bem. Bem agasalhado, bem alimentado e com saúde bem sã. Colo, leite, mimo, compreensão. Devoção, palmada, lágrimas, conselhos, proteção. Carão, remédios, orações, ternura, educação. Honestidade, solidariedade, amor, perdão. Leva os momentos felizes em. Viu, mãe? Quanta coisa bonita cê me deu. Pode ficar tranquila que eu estou bem. Bem agasalhado, bem alimentado e com saúde bem sã. Viu, mãe? Quanta coisa bonita cê me deu. Pode ficar tranquila que eu estou bem. Bem agasalhado, bem alimentado e com saúde, bênção.